vai me matar, ou então deixa louco. Por isso, moço, esse teu jeito de olhar, de quem sabe tudo e manja tudo e tem de tudo. Quer provar de pontão pouca idade, pode fazer de um homem tudo o que você quer. E eu, gamado, tão preso no seu laço, sou um palhaço e você, moça mulher. Sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher. Pois eu já tenho a idade do lobo, e eu que jamais pensei ser bobo, me perdi por esse olhar da inocente. Sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher. Que mulherão, meu irmão! Manda café na tua vez! Alô, Cameta! Falando sério com você. mundo porque der e vier. Sempre te amei do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Deixe entender, dê uma chance a mais. Eu e você, o resto tanto faz. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Alô, cometa, solta a voz e canta comigo assim, ó. Fala comigo, não faz mistério. Falando sério, com você eu vou fundo pro que der. In amor. E aí? Rodada! Bang, bang, metralhada de amor. Ele entrou, acertou o meu coração. Rodada! O cupido me acertou. Despertou, provocando e sabe mais. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang, bang. Canção linda, ela é a rainha. sobre amor. Se ainda vive ou se acabou, se é realidade ou ilusão. Deixamos de fazer coisas pequenas, como manda flores ou poemas, coisas que alegram o coração. Quero ver vocês, vai, vai. No dia a dia conseguiu enfraquecer. É só um machismo sem perder. Lugar de carinho, brigas. Aqui estou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar. Beijo! Vamos, Simone! Quero ouvir, quero ouvir! Te amo, preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Cafeirana, Banda Cafeirana, Banda Cafeirana. É top demais, demais. Banda Cafeirana, Banda Cafeirana, Banda Cafeirana. Porque tudo acabou. Sem você eu sou sonhador, sem nós sou ninguém. Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim? Triste acordar e sabe que não vou te ver. Cada dia sem você parece um cego pra mim. Quem sabe cantar mais? Hoje eu chorei. A galerinha, de amor. Vem comigo, vem. Meus olhos já não param de chorar. Meu Deus, onde você está? Essa saudade está me matando. Essa machuca. Ai, que vontade de te ver. De uma vez eu quero te dizer o quanto eu te amo. É inevitável não lembrar de cada gesto, em cada olhar. O mundo gira, o tempo passa e ninguém ocupa o seu lugar.

fez sofrer demais, doeu demais, me magoou, nada mudou e eu sempre te amei. Não vou negar o que eu senti, quantas lágrimas nos olhos rolaram sobre mim, foi tanta dor. Eu deixo o tempo apagar tudo que você me fez. Oh my love, oh my love, me deixe só. Olhos.